sereno me acalenta, apacenta o meu pranto. Nesta cantilena serena, a saudade do meu canto. Sereno me serena, seiva meu amor. Sereno me serena, e com teu sumo me apacenta. E aí, Sami? Diga-lhe qual a impressão. Já. Sereno em cantilena, como a flor me acalenta. Sereno em cantilena, mesmo ardente de amor me faz serena, serena, serena. Sereno me serena, seiva meu teu sumo me apacentar.